Eu tive um amor, amor tão bonito, daqueles que matam com sabor de saudade. Meu ex-amor, tem coisas que a gente não esquece, mas você não merece ter tanta dor. Foi bonito demais, mas hoje estou sozinho. Fui rico de amor e hoje estou tão só. Eu quero mandar um abraço para Bob Produções e Eventos de Brumado. Um abraço também pro meu grande amigo Juscelio da Rádio Toca Que É Sucesso, meu amigo. Eu tive um amor, amor tão bonito, daqueles que matam com sabor de saudade. Meu ex-amor, tem coisas que a gente não esquece, mas você não merece ter tanta dor. Foi bonito demais, mas hoje estou sozinho. Fui rico de amor e hoje estou tão só. Foi bonito demais, mas hoje estou sozinho. Fui rico de amor e hoje estou tão só. Menino, esse é modão pra apaixonar as mulheres mais gostosas da minha Bahia. Ney Nascimento, o príncipe do breque.